Um feliz sábado a todos. Abre aí a sua Bíblia, Atos capítulo 16, verso 31. Nós começamos com esse texto, vamos terminar com ele, estudando a sua última parte. E vamos falar hoje da salvação familiar, no ambiente e no contexto da nossa família, que é uma das coisas mais caras, mais importantes a nós neste mundo. Esse texto foi base das nossas reflexões durante essa mini semana que tivemos juntos. E a palavra de Deus nos diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Assim como estamos, vamos orar então. Deus eterno, maravilhoso, querido e Papai do céu, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nesta manhã, Pai. Salva a nossa vida e a vida da nossa família, porque nós cremos no teu nome, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nos encontros que tivemos aqui, tivemos a oportunidade de entender a importância de crer. Mas a fé ou a crença em Deus que salva não é a fé ou crença, entre aspas, comum. A Bíblia chega a dizer que os demônios creem e tremem. De forma que, quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, ela tem em mente um crer bastante específico, um crer que confia, um crer que se entrega, um crer que ama, não simplesmente um crer que acredita. Porque o diabo acredita, e talvez acredite mais do que muitos homens, porque enquanto a gente ouve falar de Deus, o diabo viu a face de Deus. É um pouco diferente a relação dele com Deus da nossa. E ele, entre aspas, crê, mas não para a salvação. Crê sem confiar, crê sem obedecer, crê sem amar. E essa não é a crença ou a fé a qual Deus te chama. Deus te chama a fé que confia, que se entrega, que ama. Agora, essa fé, ela tem um objetivo, a salvação. Mas essa salvação só é atingida por meio de uma pessoa, o Senhor Jesus. E nesta semana a gente estudou Cristo como sumo sacerdote, Salvador e Deus. Crer em Jesus não é crer em um líder religioso como Maomé, como Buda, como Edir Macedo, como Ezequiel Gomes. Não é crer num ser humano, simplesmente. Crer em Jesus Cristo é crer que o Deus eterno se fez carne e habitou entre nós. Não para nos condenar pelos nossos pecados, que Ele conhece, mas para nos salvar dos nossos pecados. Mateus 1, verso 21. É isso que ele vem fazer, e é esse quem ele é, Deus eterno. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, para se apresentar como homem, e para sofrer morte de cruz. E dessa morte, ele tira a vida eterna. De forma que se você crê em quem ele é, e no que ele fez, ainda que você morra, você vai viver eternamente. Essa é a promessa e essa é a verdade. A experiência da salvação é a experiência da fé e do amor. Fé que coloca no ser humano o amor, que é exatamente o contrário do pecado, que é o que a gente estudou ontem. Como a maioria de vocês não estava presente, então eu vou retomar um pouquinho dessa discussão para a gente poder entrar no tema de hoje. Ontem a gente estudou a salvação em sentido individual, de cada um. E a mensagem da salvação, ela pressupõe a realidade do pecado. A Bíblia diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. E essa é uma mensagem pesada, especialmente dentro de uma igreja que crê guardar a lei de Deus. Ezequiel, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu busco a Deus, eu oro, eu sou fiel, eu não vivo por aí mentindo, roubando, adulterando, idolatrando, e eu não faço mil coisas que os pecadores fazem. E parabéns, e siga nesse caminho, esse é o caminho, dai por ele. Agora, isso não quer dizer ausência absoluta de pecado. De forma que a transgressão da lei é o pecado, ok. Mas existe um outro lado, o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, verso 10. E mesmo que a gente não mate, não roube, não minta, guarde o sábado e etc., nós ainda falhamos em amor. De forma que nós também somos pecadores. E pecadores necessitam de salvação. E a salvação passa pelo crer. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. A partir dessa fé, a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quantos aqui já foram batizados na Igreja Adventista? Levanta a mão. Louvado seja Deus, amém? Amém. Pela essa experiência maravilhosa, linda. Um grande privilégio e uma grande honra ser batizado dentro desta igreja. E quem crer e for batizado será salvo, pessoalmente e individualmente. Mas tem uma coisa: de vez em quando, algumas pessoas influenciadas pelo diabo e cedendo ao pecado, elas dizem assim: se fulano for para o céu, eu não quero ir não. Estão magoadas, estão tristes, estão chateadas com alguém. Ah, se aquele lá vai para o céu, nem lá no céu eu não quero ir. E essa é uma visão pecaminosa e pequena. As pessoas às vezes pensam que as diferenças e as maldades que existem no mundo poderiam se repetir lá no céu, né? Já pensou você chegar no céu e morar do lado daquele ancião, daquele pastor ou daquele irmão que você não gosta? Mas primeiro de tudo, não gostar de alguém já é um fracasso espiritual. A lei de Deus não é que a gente ame uns aos outros? Então essa ideia de que aquele lá eu não gosto, já tem alguma coisa errada com ela. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar do contrário. Não é das pessoas que não querem ir para o céu porque vai ter alguém lá que elas não gostam. Eu quero falar do contrário. Eu quero falar de quem você gosta, de quem você ama e quem você quer ver no céu. A sua família. Claro que a gente quer isso não só para a família da carne, mas para a família da fé, para a humanidade em geral. Mas no nosso mundo, Deus nos deu a experiência da vida e essa experiência acontece em família. É assim que a experiência da vida acontece. Nós somos fruto da família, da união de homem e mulher que gera filhos. Nós somos fruto disso. E a família é o que há de mais importante como o cimento da sociedade e da igreja. Onde a família está enfraquecida, a sociedade e a igreja estão enfraquecidas. Porque é a unidade fundamental onde a gente vive, onde a gente ama, onde a gente perdoa, onde a gente crê, onde a gente busca a Deus. É na nossa casa. E a gente não vive sozinho. Nós vivemos em família. Dentro da igreja adventista, se enfatiza muito a ideia de salvação individual. Nós, como pastores, encontramos muitas pessoas e muitas famílias. E muitos assim, chega assim: eu vou lá na igreja buscar a minha salvação, meu marido não vai, minha mulher não vai, eles que se percam, eu vou, a salvação é individual. Tem muita gente com esse discurso, a salvação é individual, cada um por si. Agora, de fato, a salvação tem um elemento individual, porque Deus não vai te obrigar a ir para o céu se você não quer, ok? Mas a verdade completa não é só essa. Na Bíblia não existe uma mensagem isolada, cada um salva a si mesmo. Sozinho. Isso não existe na Bíblia. Sabe onde é que isso existe? No Espiritismo. Lá isso existe. A ideia do Espiritismo é a seguinte: você está pagando na sua vida hoje o que você fez na sua vida passada. Então você está aqui se salvando. Eu sempre gosto de usar o exemplo, né? O pastor Ezequiel é magrinho, magrinho, né? Ué, o que que explica isso? Ah, porque lá na vida passada, o Ezequiel dava aqueles banquetes assim, ó, enormes para as pessoas. E era um glutão. Ele pesava uns 350 quilos na vida passada. Agora ele veio pagar o preço lá daquela vida e veio ser assim, ó, magrinho, magrinho. Percebe como é que é? Eu estou me salvando da minha vida passada, do meu pecado que eu fiz lá, agora eu estou pagando, eu estou aqui me salvando. Não. Essa é a ideia do Espiritismo, mas não é a ideia da Bíblia. Sabe quem é que salva na Bíblia? É Jesus Cristo, não é você, porque você está pagando o preço dos seus pecados. Você não paga os preços dos seus pecados. Quem paga foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. E Ele pagou o preço, e agora Ele que é o Salvador, nos salva individualmente e nos usa como instrumentos de salvação na vida dos outros, da nossa família e da sociedade em geral. Entenda o processo. Tem um Salvador que é Jesus. Ele me salva pessoalmente. Eu creio nele e ele me promete. Então você vai ser salvo e a sua casa. Não é só você sozinho. Eu vou fazer uma obra na vida dos outros porque você crê, porque você se entrega, porque você faz a tua parte. E é sobre isso que eu queria falar nesta manhã. Abre a sua Bíblia primeiro aos Coríntios capítulo 7. Hoje o sermão não vai ser longo, vai ser um sermão tranquilo, mas nós vamos estudar alguns textos da Bíblia. E o primeiro deles, então, 1 aos Coríntios capítulo 7, versos 12 a 17, dentro de um contexto familiar. Paulo vai dar algumas respostas a respeito da família, em especial no contexto primeiro do casamento. E a Bíblia vai nos dizer assim: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos no Senhor. Mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se você salvará a sua mulher? Ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Esse é um texto que tem algumas complicações, eu não quero entrar em todas as complicações, mas eu quero focar em um fato. Nem sempre os cônjuges concordam em matéria de fé. E especialmente esse contexto é pessoas que estão casadas e agora um se converte e o outro não. Então agora você é uma esposa cristã de um marido não cristão, ou você é um marido cristão de uma esposa não cristã. Nesse contexto, Paulo fala duas coisas muito interessantes. Aquele que é crente santifica o não crente pelo seu convívio. Olha que responsabilidade e que privilégio. No convívio com o crente, o descrente mesmo é santificado. E aí Paulo faz uma pergunta: mas como é que você sabe se você vai salvar o seu marido descrente ou a sua mulher descrente? Paulo trata a questão como em termos de salvação: marido salvando mulher, mulher salvando marido. Interessante, muito interessante, aliás. Agora, será que isso é correto? Pensar em um salvar o outro? Não é Jesus que salva todo mundo? Abre aí a sua Bíblia, 1 Timóteo 4, verso 16. Mais um texto nessa discussão, e é o penúltimo texto que nós vamos ler hoje, só vai faltar um. Então, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor esse assunto, para conduzir a nossa família à salvação. Então, 1 Timóteo 4, verso 16, a Bíblia diz assim: Paulo escrevendo para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. a partir da salvação que Jesus realizou, pela fé, ou seja, se eu me mantenho na fé, eu me salvo, e eu trabalhando pelas pessoas, eu salvo os que me ouvem. Isso não quer dizer que eu sou o salvador da humanidade. Isso quer dizer que eu sou um instrumento do Salvador da humanidade. Não quer dizer que a gente se salva por si mesmo, sozinho, não. Jesus nos salvou, e a gente se mantendo em contato com Ele, entre aspas, a gente se salva nós mesmos e salvamos os que nos ouvem. Eu estou colocando isso para deixar bem claro para vocês, que nós temos influência na salvação uns dos outros. Nós temos essa influência. Não quer dizer que estamos no lugar de Jesus, mas somos instrumentos dele. A partir daqui, eu queria dizer alguma coisa para você. A família, ela é um ambiente maravilhoso, mas ela é um ambiente muito perigoso e complicado. E vocês sabem disso, não é porque o Ezequiel está pregando, e tudo que Ezequiel fala é verdade. Vocês sabem disso pela experiência que vocês já tiveram e têm, ainda estão tendo, com a família de vocês. Família é um lugar maravilhoso, mas também é um lugar muito complicado. Existem várias razões para isso. E talvez um dos mais fortes que eu queria comentar com vocês é por causa da dificuldade da intimidade. A gente se encontrar assim uma vez a cada semana, no sábado, pode fazer a gente desenvolver amizade, alegria. Pô, eu gosto de você, tu gosta de mim? Tranquilo, porque a gente se encontra de vez em quando, a gente tem a mesma fé, a gente louva, a gente ora, a gente estuda a Bíblia. Não é gostoso eu ficar junto com você? Só que já pensou se eu morasse 7 dias lá na sua casa por semana? E você na minha? Será que seria assim tão gostoso? Porque aí você tem defeito que eu ainda não conheço, eu tenho defeitos que você ainda não conhece. E na intimidade de uns com os outros, ao invés da amizade crescer, do amor crescer, às vezes ele cai. A gente pensa, né, quanto mais contato então, melhor. Aí quando você vê, quanto mais contato, pior. Por quê? Porque a partir da intimidade, a gente vê os defeitos uns dos outros. Agora, no contexto da amizade é assim, da família é pior ainda. Porque a família não é só uma questão de eu te conhecer aqui essa semana e me aprofundar e aí perceber os seus defeitos. Na família, a gente cresce com eles. A gente nasce com eles. A gente vive com eles. Vocês conhecem o pastor Ezequiel. A minha mãe conhece o Duio. É diferente. A minha mãe conhece a minha história, os meus defeitos, tantas namoradas que eu tive, todas me deram fora. Ih, meu pai. Você vê, né? Seguir esse menino aí, deve ter alguma coisa estranha com ele, né? É complicado, conhece na intimidade. Não é só na teoria ou uma vez por semana. É íntimo. E sendo íntimo, existe um problema. O ser humano íntimo, pecador. É assim que ele é. No íntimo. E a gente tem vários defeitos e pecados. E é tão complicado a gente lidar com os defeitos e pecados uns dos outros. A gente fica de mau humor, fica triste, às vezes faz alguma injustiça, fala o que não deve, faz o que não deve, dentro do ambiente da família. E aí a coisa é mais complicada, porque no lugar onde a gente deveria ser melhor, às vezes a gente é pior. E tem muita gente boa fora de casa. Fora de casa é um cristão, é uma cristã. Dentro de casa, acusa, briga, xinga, toca o terror lá na casa. Porque é complicado a gente ser cristão no íntimo, no dia a dia, no cotidiano. É por isso que Paulo vai dizer, ok, o crente santifica o descrente, mas você sabe, se você vai salvar o teu marido ou a tua esposa? Pela tua postura, pelo teu convívio, pela tua oração, porque tem casos que o marido crente ou a mulher crente afasta o descrente. Eu lembro de um trabalho que eu fiz em outro lugar aí. Tem uma mulher lá da nossa igreja, e ela quer trazer o marido para a igreja de qualquer jeito, e eu fui visitar eles várias vezes. Chegou no final das contas, acontece dois problemas. Ela é muito chata, da perspectiva dele, e ele também é muito crítico. Então, ele joga muito pesado com os defeitos dela. Eu não vou para a igreja porque você é uma pecadora. Você não faz comida, às vezes, na hora, no meio-dia. Vai ficar pronta a comida 1 hora da tarde? Que mulher é essa que não faz a comida na hora certa? Então, ele é muito crítico. Mas ela tem uns defeitinhos pesados também. Estou dando exemplo assim simples, mas ela tem as dificuldades dela. E eu lembro de orar com ela e ela assim com lágrimas nos olhos. Senhor, eu sei que às vezes eu sou chata, sou muito chata. Mas Senhor, eu tenho dificuldade, me ajuda, me perdoa, me transforma. Porque eu quero salvar o meu marido. Eu quero que ele se entregue ao Senhor, que ele pare de fumar, ele usa drogas e tal. Então é uma situação complicada. Para vocês perceberem quanto que é difícil essa relação dentro das famílias. E mesmo nós que somos os crentes, que deveríamos ser exemplos de tudo, também falhamos. E é por isso que eu queria dizer uma coisa para vocês. Antes de salvar a tua família, busque a salvação individual para você. Não quer dizer que o salvo nunca tem defeito, porque senão nenhum de nós é salvo. Todos nós temos defeito. Mas quer dizer o seguinte, que a gente tem que constantemente nos colocar na mão de Deus individualmente, para então sermos instrumentos na vida da nossa família. E tem um texto aqui em 1 Timóteo, que acho que é um dos mais pesados sobre esse assunto, capítulo 5, verso 8. E depois então dessa salvação individual, olha só o que a Bíblia nos diz. O último texto desta manhã. A Bíblia diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Para mim, eu acho que esse é um dos textos mais pesados em relação a esse assunto. A gente negligenciar a salvação daqueles da nossa casa. E aqui existe pano para manga, né? Como salvar aqueles da nossa casa? Muitos tentam salvar as pessoas da sua casa fazendo aquela chantagem emocional bem brava mesmo para as pessoas virem para a igreja. Aquela coisa bem assim, ó, vai para a igreja e vai com calma, porque a gente pode ir para a igreja e não ter a salvação, inclusive o pastor, inclusive qualquer um, porque a salvação não é dom da igreja, a salvação é dom de Deus. Então Deus dá para a igreja compartilha, mas ela é de Deus. Então como é que a gente vai então cuidar dos da nossa casa? Primeiro cuidando cada um de si, crendo no Senhor Jesus. E a questão de crer em Jesus nesse ponto, ela é muito importante, por causa de uma coisa muito especial. Eu tenho que ter a consciência que se Jesus me amou e me salvou, Ele amou e salvou a todos. Se eu negar a salvação e o amor de Jesus aos outros, automaticamente eu preciso negar o amor e a salvação de Jesus para mim. Porque em geral, alguns pensam assim, Jesus me ama, eu sou uma pessoa boa, então Jesus não ama as pessoas que não são boas. Essa é a questão. Só que tem um problema. A Bíblia diz, não há um justo sequer, em certo sentido. Então existe um sentido em que todo mundo é mau, que todo mundo é pecador. Mesmo que nem todo mundo seja ladrão, ou transgressor do sábado, ou mentiroso, ou tal e tal. Existe aquele sentido das maldades pessoais e individuais de cada um, nem que sejam pequenas, mas existem. Ou seja, todo mundo é pecador. Então se eu nego o amor de Jesus ao outro e a salvação de Jesus ao outro porque ele é pecador, eu estou excluído do amor de Jesus e da salvação porque eu sou pecador. Quando, porém, eu entendo que Jesus me amou e me salvou eu sendo pecador, eu não mais descreio da salvação de Deus, do amor de Deus na vida daqueles que pecam na minha família. E se a gente entende isso, acaba muito daquela briga que a gente tem dentro da família. Porque são os perdidos, porque eles bebem, porque eles comem isso, comem aquilo. Que às vezes os adventistas têm esses problemas, né? A gente já entendeu uma mensagem bíblica que a gente tem que se afastar de certas coisas que eles não se afastaram ainda. Mas vai com calma. Porque mesmo que você não coma carne de porco, mesmo que você não faça isso, não faça aquilo, não quer dizer que você é o suprassumo da perfeição. Então você precisa de misericórdia para você? Confie na misericórdia para os outros. E aí a gente se desarma. E quando a gente se desarma, A vida da família não é mais acusar a família porque a família peca e faz isso ou aquilo. É amar, perdoar e, pelo nosso exemplo, não fazer o que é errado. E esse caminho vai ter muito mais sucesso do que qualquer chantagem emocional. O caminho da gente ser fiel, a gente pode comer toda a carne de porco, beber, fumar, fazer o que a gente quiser, a gente pode, tudo, mas a gente não quer. E a gente é feliz não tendo qualquer dessas coisas. E aí gera-se a questão, poxa, então será que eu também poderia? E esse caminho é um caminho muito mais seguro do que o caminho assim de enfiar a Bíblia goela abaixo das pessoas, que no fim das contas não funciona. Não é porque está escrito na Bíblia que as pessoas fazem. Tanto é que a Bíblia diz: amem uns aos outros. E mesmo aqui dentro dessa igreja, que todo mundo diz que crê, louva, ora e prega, nós temos grande dificuldade de botar isso em prática. E eu não estou falando de vocês, não. Eu estou falando do pastor Ezequiel. Tem grande dificuldade de pôr isso em prática. E a gente tem que ser honesto com a gente e crer no Senhor Jesus que salva a gente. E quando a gente faz isso, a gente olha para as pessoas com outros olhos. Começando dentro de casa. Você convive com as pessoas, vocês sabem que elas têm defeitos. E como têm? Mas pensa nos seus filhos. Eles têm um monte de defeito. Vocês deixam de amar eles? Não. Em nenhum segundo você deixa de amar o seu filho pelos defeitos dele. Deus ama os seus filhos mais do que você imagina. Mais do que você, muito mais do que você. Antes de ser filho seu, é filho dele. Ah, pastor, mas o meu filho está bebendo, está fumando. Terrível, irmão, concordo. Isso é terrível. O pecado sempre é terrível. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E todo o pecado está perdoado pela cruz de Jesus Cristo. E basta a gente buscar o perdão para nós, com sinceridade. E nesse perdão, Deus vai restaurar a nossa vida. E através da nossa vida, nós seremos instrumentos de salvação na vida da nossa família. Oremos. Papai do céu, eterno e maravilhoso, obrigado, porque onde há muita oração, há muito poder, Pai. Obrigado por esses momentos que passamos juntos aqui nesta igreja. Obrigado pela decisão do Omar, obrigado pela decisão das pessoas que decidiram se batizar. E muito obrigado pela decisão das famílias desta igreja de serem instrumentos nas Tuas mãos. Nós reconhecemos, Pai, que nós falhamos muito na nossa família, Deus. A gente falha no nosso julgamento, na nossa intimidade, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. E nesta manhã nós Te pedimos que o Senhor nos perdoe para a nossa salvação, Pai. E assim, Deus, perdoados, que o Senhor nos use como os Teus instrumentos para salvar aqueles que nos ouvem, especialmente aqueles da nossa casa, os nossos familiares, Pai. Dá-nos a Tua misericórdia e a Tua graça. Um bom almoço, um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém.